Sempre por aí. Dia de semana, feriado, violão nas costas, juiz cai sachê. Na escola meio revoltado, saiu de sala que zoou Miguel. E na mesa da direção, com uma caneta ele escreveu. Escreveu! Escreveu! Escreveu! Escreveu, Lui! Ficou sabendo de um luau na Praia Vermelha e coisa e tal. Dos 50 e tantos confirmados, vieram menos de 20 no final. Só tinha a cantina da serra e tava uma merda e nada mais. Entediado ele se sentou e na areia molhada ele escreveu. Escreveu! Escreveu! Escreveu! Escreveu, Lui! Escreveu, Lui!